Paraibuna FM. Super Rádio Paraibuna FM, a primeira. Vamos aos intervalos e voltamos já. Super Rádio Paraibuna FM. Em primeiro lugar em audiência. Esta é a sua rádio ZYU 953, canal 290, operando em 105,9 MHz. Super Rádio Paraibuna FM, a primeira da cidade.